Paulo, Nômade de Orquestra. E agora a gente vai mandar um sample aqui do Fela Kuti. Fela Kuti. Essa música eu tive a honra de conhecer em 2005, lá em Recife, com a rapaziada do Movimento Mangue. Curtia muito Fela Kuti desde os anos 90. E me apresentaram ao a Colonia Mentality. Esse foi muito sampleado também pela turma do hip hop. Colonia Mentality, vamos mandar primeiro baixo aqui para a galera se ambientar. Essas faixas, o baixo, a bateria, a gente separa no Moisés.ai, que é uma IA paraibana, né? Eu gosto sempre de lembrar, porque a galera fala... Precisei ir muito longe, né, velho, pra fazer tecnologia de ponta. Diretamente da Paraíba. Moisés.ai. Aê, Seb! Esse som é o Seb, que tá... Ele é DJ, né, da Holanda. Seb, In few minutes... Let's do like that. We start with a sample to inspire, and then if you want to play to substitute the drums, I can stop. So and then we change the. Nice drums. Ele mandou raga em cima do Afrobeat. Cool idea, brother. Boa ideia. Raga no Afrobeat. Yeah, Seb. Keep the raga, please. E agora na sala acabou de entrar o meu grande amigo Bernd Kohl, diretamente de Colônia, na Alemanha. Bernd, if you have camera, we are in Video Ninja. O Seb tá aí na câmera. Ah, bota lá pra... Seb, please turn on your camera, my friend Seb, Sebastian. Varganoid, no camera, no more. Where is your camera, Varganoid? Ah, esse é o Varganoid? É o mesmo do teclado? Ok, Varganoid, I can see you. Thank you.

da caça do caçador. Tira da mata do matador. É isso aí, pessoal. Estamos aqui na sala, no vídeo, com a sua direita é o Varganoide, com um gatinho ali, diretamente de São Petersburgo, na Rússia. Ele está fazendo esses efeitos. Quer solar ele aí, para Varganoide, para a galera ouvir o que ele está fazendo. É isso aqui, ó. Ó, esse é o Varganoide, ó. E aí, a sua direita inferior ali embaixo é o Seb, diretamente da Holanda. E ele teve a ideia aí na hora de botar um raga em cima do baixo do Fela Kuti, ficou bem legal. Antes de eu colocar a base do Afrobeat, ele já botou o raga e encaixou legal. Mostra aí, agora ele tá fazendo um house, né? Esse é o Seb, vai. Dia da caça do... Dia da caça do caçador. E esse, a sua esquerda, embaixo, no meio, é o Bernd. Bernd Cole, diretamente da Colônia, na Alemanha. Mas ele não tá mandando som agora, não. Ah, vê se ele tá aqui, ó. Ele tava baixo, porque ele tava muito alto. Por enquanto ele... Não, por enquanto ele não tá mandando. E agora, e essa voz que vocês estavam ouvindo era do Zarolho. Essa voz aí é o Zarolho. Tá aqui com a gente. Fez o card. E o vídeo embaixo aí é do Sergi, da Espanha. Ele faz umas videoarte aí, tá... Ele pediu pra colocar umas videoarte aí, da Espanha. E agora eu queria convidar o palco Emily Kiriri, com o pandeiro aqui, pra gente finalizar esse tema. Pode ser, Emily? Massa. Hey, Seb. Very nice idea to put the raga. We started with Nigeria, Fela Kuti, Colonial Mentality. You brought the raga, and now we have some original Brazilian samba with Emily Kiriri, pandeiro. Dia da caça do caçador, dia da mata do matador. Dia da caça do caçador, dia da mata do matador. Livre da maldade, livre da maldade, livre da angústia, livre da dor. Dia da caça do caçador, dia da mata do matador. Livre da maldade, livre da maldade, livre da angústia, livre da dor. Dia da caça do caçador, dia da mata do matador. Dia da caça do caçador, dia da mata do matador. Livre da maldade, livre da maldade, livre da angústia, livre da dor. Dia da caça do caçador, dia da mata do matador. Livre da maldade, livre da maldade, livre da angústia, livre da dor. Dia da caça do caçador, dia da mata do matador. Dia da caça do caçador. pensador. Tira da mata do matador. Aí, beleza? Pessoal, palmas aqui pra Emily Quiriri. Muito obrigado, Emily. Valeu, valeu, valeu. Pausa aqui. Palma aqui pra ela aqui. Obrigado aí, gente. Valeu. Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Valeu, Emily. Massa. Ei, Seb. Uau, man. Great Idea, The Raga Over, Fela Kuti, Colonial Mentality Bass. Diretor musical aqui, Irlan Guedes, mano. Aqui é bruxaria, é Feira de Santana, pai. Esse é o baixo do Fela Kuti, é. Valeu. É isso aí. Valeu. Vamos agora, my dear friend Sebe, we change the to reggae, okay? Please. Alguém torce a trilha agora. Minha mina nuazinha de quebrada na piscina, e agora o que que falta? Quebrada de skate com o irmão, eu tô de volta. Bote esse bote. A mina nuazinha de quebrada na piscina, e agora o que que falta? Quebrada de skate com o irmão, eu tô de volta. Com a mina de quebrada nuazinha na piscina, e agora o que que falta? Bote essa seda, piteira de bola. De quebrada de skate com o irmão, eu tô de volta, volta, volta. Eu tô falando tudo isso, é que é grega, é grega, é grega. Com a guitarra eu tô no meio, é natural. Isso aqui é tudo reggae roots, é reggae roots, não fica feio, é natural. Só quero, se não vim agora vem depois. Só quero, tenho a seda pra nós dois. Só quero, se não vem agora vem, vem depois. Já veio, fiz o corre, você que bola. Liga que a mina tá no meio, e agora. Tá ligado, meu parceiro, essa é a hora, bola. Chega de prensada química na sua cabeça, só serve se bote esse, tá melhor. Bote esse, é agora, bote só. Bote esse, dá melhor. Bote esse, falta só shape. Pum. É muito doido, agora já tá gravado, estoura. Todo mundo chega porque essa é a hora. Aqui na Bahia também tem a manga rosa, que é a melhor. Essa é da Bahia, olha só. A mina na piscina já tá, é toda nua. É desse jeito e vai deitar aqui no preto, nua. Bote esse, Bote esse, tá melhor. Bote esse, falta só. Bote esse, manga rosa, Blunts. Se eu gosto de reggae é porque é grega, yeah. Entra branco e preto, ninguém passa o pano, é o pano. É desse jeito que eu espero, meu mano. entre o Black, entre o Rasta e entre os manos, manos, mano, é. É todo mundo igual, é todo mundo igual. Só a diferença sem prestado é natural. É todo mundo igual, a todo mundo igual. A única diferença sem prestado é natural. Desce o kick! Quem tem mais dinheiro fuma um pack. Quem não tem dinheiro, quem não tem dinheiro fuma só. Por isso que o governo não libera fila da puta só. Não ter imposto é fácil de plantar, plantar. É desse jeito que nossa mente vai prosperar. Natural, natural, é um remédio que não tem igual. Natural, natural, o governo quer barrar. Sabe por quê? Essa guerra muito louca parece que nunca vai acabar. O que falta? Essa guerra muito louca parece que não acabar. O que falta? Falta! Eles sabem disso, é esquisito esse plano, meu mano. Natural, natural, natural, natural, natural, natural. Não me venha de prensada, não me venha de canova. Não me venha com tudo que estraga a minha juventude. Fire burn, fire burn. This is a moment of God for real life. This is natural for peoples. This is natural, give me a plural, give me natural. Ouça falar de vida e não de morte. Faça do meu povo preto um povo forte, forte, forte. Faça do meu povo preto periferia forte, forte. todos ouvem falar do Nordeste. Teve morte, morte, morte. Agora Rio Vermelho, todo mundo só sorri e dança, dança. Ninguém de meio-dia do jornal teve a lembrança, brança, brança. Na quebrada todo dia tá rolando a matança, dança, dança. Independente desse jeito, ainda a gente canta, canta, canta. Porque é desse jeito, porque é desse jeito. Nasceu no nosso sangue, sangue. Eu lembro dos amigos, eu lembro dos amigos, eu lembro dos amigos. Eu lembro dos amigos, eu lembro dos amigos, eu lembro dos amigos. Parar com isso, tem que parar com isso, tem que parar com isso. De não é comigo, de não é comigo, de não é comigo. Cadê todo o esforço que você faz pra encontrar a paz? Cadê todo o esforço que você faz pra encontrar a paz? Se a paz só tá contigo, não tá mais com o outro, tanto faz. Venha comigo. Uou, uou, uou, uou, uou, uou. Yo, Jarvis, can you lower the microphone input? It's clipping all the time. Thank you, Jarvis. What you said, Sebi? Sorry, say again, Sebi. Clamo, clamo, clamo, clama já! Give me o fire, give me o fire, Babylon vai fire! Give me o fire, give me o fire, Babylon, Babylon fire! Give me o fire, give me o fire in my heart! Fire, fire, give me my fire, give me o fire in my mind! Give me o fire! Give me o fire, já, já, já. Eu transo a mente, o corpo, o espírito. Rei, meu rei, venha comigo. Transar a mente, o corpo, o espírito. O reggae também salva. O reggae também salva. Muda a mente, muda a alma. O reggae também salva. O reggae também salva. Muda a mente, a alma. A música que salva, a música que salva, muda a mente, o coração e a alma. A música que salva, a música que salva, muda a mente, o coração. Mas você resiste, por quê? Give me fruits in my life. Agride, por quê? Meu rei, meu rei. All glory of God. A trilha agora é hora de ir embora. Agora é hora. A trilha agora é hora de ir embora. Agora é hora de ir. Eu fui. A trilha agora é hora de ir embora. Agora é hora de ir. A trilha agora é hora de ir. Se saia não, vou. Fique mais, vai. Fique mais. Vem cá. Deixa eu te dar um cheiro. Deixa eu te dar um cheiro. Vem cá, vai. Fique mais, vai. Fique mais que tá gostoso. Tá gostoso, eu quero de novo. Não vá não, mano. Não vá não, pai. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho de amor. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho de paz em Salvador. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, por favor. Só mais um pouquinho.